da esquina, comandando a parada, virando a noite, rendendo a madrugada. Maconha, merla, cocaína, tudo em cima, manipulado pela ambição, derrubou irmãos pra ficar por cima. Sem se ligar na fita, acabou com sonhos, destruiu famílias. Se cresceu na farinha, seu espaço conquistado, cercado por viciados, considerado. Mas se liga, chegado, que o cheiro mata, corrói a mente, promove empresários do crime e gera lucro. Dinheiro sujo de sangue, cheiro de morte, frio impiedoso, poderoso, mas não imortal. Destino obscuro, um filho órfão e alguém de luto, mas amanhã já tem outro no seu lugar. Rola muita grana, véi, e o movimento não pode parar. Hoje é sexta-feira e a maioria dos chegados estão fazendo a cabeça, eu sei. É a lei das ruas, realidade nua e crua. Viver é ter sorte, desviar dos tiros, escapar da morte. Ser escravo da malandragem com poucos anos de idade, manipular a maldade, botar na mesa do bar, render a madrugada, segura a parada. Olha só que carreta doida, aquele irmão exibe todo orgulhoso. 380 na cinta, hoje está por cima. Viva seu instante e aproveite bastante, pois quem está por cima um dia vai pro chão. Nós somos filhos de Deus, vivendo a lei do cão. Me perdoe se citei teu santo nome vão, mas só posso clamar pra ti, olha a maldade aí, destruindo seus filhos, os guiando pra morte, sangue no chão, cápsulas deflagradas. Ninguém aqui dá estia, mais um irmão, mais uma vida. E aí, glicose? Só mais um dono da esquina. Se você quiser, vem, véi, que aqui tem. Vem comprar aqui na minha esquina. Se você quiser, vem, véi, que aqui tem. Vem comprar aqui na minha esquina. Aqui tem treta, compadre, pode botar fé. Dinheiro e bop, fode se eu não tiver. Faz parte da minha vida, sou líder de quadrilha. Vagabundos, vadias, pedem estia. Eu vivo no mundão, 380, alta precisão é minha proteção. Em função da dor, na mão levo o ferro, no gatilho o dedo indicador. E se alguém embaçar, se for os homens da lei, ninguém vai me tomar. O que eu conquistei, corruptor de menor, sou e não é em vão, preste atenção. Trampo de bandido, profissão, perigo. Quero ainda chegar aos 35, vivo marginal de estilo. Anéis, correntes de ouro, adquiridos, véi, na maior. Vendendo a erva, o pó, viciei irmãos, destruí famílias. Frio implacável, sou o dono da esquina. Desde moleque eu queria dinheiro no bolso, pistola na cinta. Dona gostosa, carreta em cima, ajudar minha família e dar pra minha mãe uma vida digna. Será tão difícil assim realizar um sonho ou vários sonhos? Matei sim pra proteger minha vida. Não posso voltar atrás, vem mais bem que eu queria. Sou amado e odiado, sou o dono da esquina. Sou mais um dono da esquina. Se você quiser, vem, véi, que aqui tem. Vem comprar aqui na minha esquina. Se você quiser, vem, véi, que aqui tem. Vem comprar aqui na minha esquina. Agora os cana na cola e os bandidos também. No mundão você vale o que tem, mas agora você vale bosta. Mas a cabeça exposta, então se liga aí, que é tipo assim. Final de bandido é tiro, velório. Não adianta atrasar o relógio, que seu fim está próximo. E eu já disse, ninguém da estia e a vadia que dizia que te amava já saiu voada. Tá com eleito um novo dono da área, o mesmo que vai te derrubar. O cola dizia odiar, véi, pode acreditar. A vida bandida é assim mesmo. Ó bala rebaixado, motor envenenado, vara xoxotas, ferro niquelado, futuro embaçado, pague sua sentença. Ribote na cabeça, velho, crime não compensa. Perder a paz, conviver com medo, e o traíra puxa o dedo, pá, pá. De onde veio nem deu tempo pra olhar, sujei o chão de sangue, mas agora com o meu. O que aconteceu? Cadê meus aliados? Minha carreta, minha pistola, meus panos da hora, tudo que eu sempre valorizei. Me perdoe, Deus, agora sei que errei. Me dê mais uma chance e eu lhe peço, sou um filho teu. Eu quero pai viver, sem padecer, sem droga, sem pistola, sem os cana na cola. Renuncio essa vida pra proteger minha família. Abro mão de tudo, até da minha esquina. Assim pensava agonizando, velho dono da esquina. Se você quiser, vem, véi, que aqui tem.